viaja não, firma. Foda. WADR, Caleb ADR, CTS, Dogma. Bicho solto do canil, Dog Dogma. Polariza macia, carne furando igual parafal. De caninos afiados, olhando a carcaça. É clã monster no bagulho, descendente cânio coca. Chihuahua que ladra não morde, olha a carrocinha. Os criados a pedigree, nunca viu dorso de galinha. Aqui os pit monster faz o posto virar less. Aqui os dog mal rasga pneu em forma de ré. Não é preciso focinheira se já sou adestrado. Treinado pra matar e sentar o pau no gato. Aqui não tem coleira, sai fora pedigree. Eu petisco é filé mignon, meu golden é Bacardi. Quebrando as correntes, rasgando cone e corelha. Aqui sou tão feroz que os pet shop não me aceitam. Os pastores alemão vêm de faro atrás da fera. Quando vê que sou dog mal, volta com o rabo entre as pernas. Dog, dog, dog mal, no estilo rabo gelo. Cachorrinha no Silvio Canil e quer cair pra dentro. Cão de guarda tá de alerta, sai da red Scooby-Doo. Nós tá pit, pit monster cruzado com pitbull. Dog, dog, dog mal, no estilo rabo gelo. Cachorrinha no Silvio Canil e quer cair pra dentro. Cão de guarda tá de alerta, sai da red Scooby-Doo. Nós tá pit, pit monster cruzado com pitbull. No canil se tá no Sil, só mordida violenta. Vira lata, nem passa perto, cê vem pagar de pateta. Cão de guarda tá de alerta, sai da red Scooby-Doo. Nós tá pit, pit monster na cruza com pitbull. Lá vem a carrocinha cheia de pastor alemão, farejando dog mal, de olho na minha ração. Assinado contra raiva e carne envenenada. Quer chutar cachorro morto, que aqui não arruma nada. Tá de sarne, carrapato, querendo grudar no pé. Paga de cão violento, é cachorrinho da mulher. Tipo rabugento, faço R de você. Que paga de bulldog sem ser puterie. Os dick vigarista vive trapaceando nessa corrida maluca. Vira cachorrinho sem dono. Aqui é a matilha de coletivo cachorrada. No estilo doentoreto, preparados para caça. Dog, dog, dog mal, no estilo rabugento. Cachorrinha no Silvio Canil e quer cair pra dentro. Cão de guarda tá de alerta, sai da red Scooby-Doo. Nós tá pit, pit monster cruzado com pitbull. Dog, dog, dog mal, no estilo rabugento. Cachorrinha no Silvio Canil e quer cair pra dentro. Cão de guarda tá de alerta, sai da red Scooby-Doo. Nós tá pit, pit monster cruzado com pitbull. Mas quer dog mal, só degusta o que é bom. O latido tá forte, cê se assusta com o som. Não é dom, Minique, mas o Toretto tá presente. Alessida, Chilique. Dog mal, arranja os dentes. Não sou dog pra coleira, muito menos focinheira. Pet shop é meu quarto com jacuzzi 5 estrelas. Não adianta ficar mordido, colosco te sobra o osso. Só chihuahua na minha bota, porque a pater é de ouro. Ei, pateta, sai da reta, aqui não é casa de ração. É que cê rosna pras cadela e elas preferem o dogão. O seu olhar com medo não impõe respeito. Pra piquinês não tem picanha, só retalho de espírito. E aí, veterinário, cuidado com a carrocinha. Ei, Plutus, não fica puto, seu grade de cadelinha. Pra você, enforcadeira ou a pena de morte. Seu fracasso é que cão que ladra não morde. Dog, dog, dog mal, no estilo rabugento. Cachorrinha no Silvio Canil e quer cair pra.